Proporciona. Tá 3217-107, sem questionamento. 3217, autorizado, sem táxi. Camarinha. Táxi à direita até o ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Lacha-me a torre 1895, altímetro 1014. Reduza para 1709. 1709, 269. Ocean at 6210, on the ground at 37, leaving the runway next to the right and contact top of the ground, 129. Clear the runway to the right, 219, Ocean at 6210. Ah, e pronto, puxa a chamada, 620. O voo no 620 informa que está transportando água. Então, chame pro táxi, 620. Camara, voa no 620. Felipe 5364, complete a aproximação LS, chame a torre. Em 198, decimal 95. 18 para você, obrigado. É, 6210. Report for 4GN. 4GN. A linha decola de imediato, à direita? Decola de imediato, então, 160 graus, 109. Vai ter redução até aproximação, vai seguir tráfego à frente, meia dúzia de milhas, com Alfa Tango 72, já bem reduzido, com 130 de ground speed. Ok, vai reduzir mais, e chama no ILS, o 189. Verdade. 190 da Azul, alinhado para decolar de imediato. Roger, maintain position before Julian. Out position before Julian. 64, vento no 60 graus, 109. Autorizado o povo, 109. Submissão Zé, por favor. 160 graus, 109. 160 com 10, obrigado. Dio 4144, decolou os 40, chama o controle, boa tarde. Controle, obrigado, bom trabalho. Paulo, voo no 620 para o táxi, 133 a bordo, Natal 3 horas e 10. Azul 4144, decolou na sua escuta. Azul 4144, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 340. Posso cruzar 2 mil pés, vou direto do Letran. Subindo para 340, após 2000, direto Leda, 4144. Tá Runway Alerta, voo 869. 869, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Chama a torre 1895, obrigado. Ok, hey, Roger, 6210, expedite your taxi, gate 04. Okay. Gate 04, next, take 0, winter. Repita apenas o PAB. 1277. Ok, táxi autorizado, observe o Airbus da Avianca que vai ingressar no pátio até a ponte 04. Na sequência, autorizado até o ponto de espera 1895, a torre, altímetro 1014. Agora 1014, observando a aeronave. Ponto 04206, boa tarde, excelente estação, desse mantém o nível de voo 050, chega a Alamare. 364. Firmo, descida para o 050, chega a Alamare, identifique. Atento ao sinalizador, provável posição 02. No 620, ali mantém pistão no zero. Aqui mantém pistão no zero, vou no 620. O Salvador, o TAN 3145, posição 8 do pátio 3, puxa Taná. Autorizado, puxa o sinal e chama pro táxi. Vai chamar o táxi. Direito 1219, 1869. No 620, complete o alinhamento, decole com vento de 1,80 graus, 09 graus. Salvador, boa tarde, voo no 869, decolando, se escuta. 869, táxi Alfa, reportando Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, no 869. Do 4144, chama o centro Recife, ano 3325, alterna 125, decimal 1. Positivo azul 4144, vai chamar o centro Recife 3325, alternando 251, obrigado, bom trabalho. No 620, decolou os 45, chama em controle, boa tarde. Já, voou no 620, boa, papo. Controle Salvador, boa tarde, Bono 620, transportando órgãos, passando 1400. Bono 620, contato radar de decolagem, tudo mantém 370 após 2000, direto Jamon. Após 2000, Jamon, Bono 620. Autorizado ingresso, portão 02. Ingresso para 02, boa noite, 69. Com 164 a bordo, Antena Campinas 3h45 táxi. Ok, autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 no India e Alfa. No ponto de espera da 90, chame a torre 1895, altímetro 1014, 3145. Pátio espera 295, pátio 1 Alfa, o 3145. Azul 4206, desça para 2000 pés, o time entrou em Salvador, 9014, liga LS, chama estabilizado na localização. Número 3, com fonte chiado na transmissão. Metro 614, 1094. Prole 1620, para informação, segundo desvio esquerda, pro 049. Mente. Fala aí, bicho, tá aqui. A sinificação desse mantém 050, chegada Mária. 30 TAP 310. bom dia, TAM 3145, ponte espera da 1-0, pronto. Boa tarde, autorizado decolar, 180 graus, 09 nossa. A linha decola da 1-0, 3145. O 620 vai necessitar para voar nesta prova por umas quantas milhas para evitar formações? Mais 3 milhas voo no 620. Sente. O 620 após o desvio, voo e jamo. Após desvio, jamo, voo no 620. Firmo. Livre táxi. Tempo de espera dando zero, acho que é a torre 1895, altímetro 1014, o número 69. Agora, autorizar táxi. Fácil, dia, era camarada de uma cobrada, uma fácil, 69. Comente. TAM 3145 decolou 53, chame o controle, boa tarde. Até mais. Alterna 2545. Fala 2685, restrito ao 330, bom 620, boa. Controle TAM 3145, boa. 3145, contato radar na decolagem, submantenho 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Luta. 360, confirme, mantém a saída, senhor? Após 2000 Leda. 2000 Leda. Azul 4206, o ADS. Azul 4206, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, azul 4206. Salvador, muito boa tarde, azul 4206, final de 7 milhas. Boa tarde, acuse com o trem embaixo do trabalho. 4206. 3147, obrigado. 3145, pode voar, monte, vá. Aguarde. Dispara 2000 pés, altimetria Salvador 1-0-1-4, livre LS, chama estabilizado. Descendo para 2000 com 0-1-4, chama estabilizado, tá 3-1-9-0. Baixou o travão, azul 4206. Autorizado pouso, 1-7-0 graus, 0-8-9. Sente livre pouso azul, filho. Salvador, boa. Hora de gol no 169. Mantém o ponto de espera. Mantendo, vou no 169. Ok, então está autorizado o voo. Para RMA, inicialmente sobrevoo no pedágio, após litoral sul até o farol da Barra. Decole na vertical da RMA, coordenação com a torre em 1895. Alterne o controle 11935, acione 0143, satélite Matango. Tá 3145, Rui Bridge. Vou no Bridge, 3145, muito obrigado. Livre acionar, chame a torre para decolagem. Ali mantém o voo no ano menor. Ali mantém, ano zero, voo no ano menor. Azul 4206, solo 58, livre à direita, solo 121, deixa eu falar. 219, 524. Autorizado a decolar, 150 graus, 07 graus. 090, voo no ano menor. O seu Limatango, chame fora do solo em Rimar, posteriormente, pro Nordeste, 045 aí pra Estrada do Coco. Chamei o centro Recife, frequência 13325, alterna 251. 3325, 251, 3145. Gente, hotel Limatão. Aguarde transferência de controle e comunicações. Acione e transponde a posição normal. A posição normal da Lama 43, estacionado, hotel Limatão. Pois é. 3190, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. 395, tá 3, 190, bora. Controle Salvador, boa, voo no ano menor. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3, 190, tá 2 milhas por dia serra, passando Salvador. Boa tarde, ajustado, autorizado pouso, 160 graus, 079, tá 3, 190. Ele pousou no 0, tá 3, 190. Controle em Matão, chame agora o controle em 1935, terra grande. Terra grande, 1935. Boa tarde, Matão, Atalho Matão. Prossiga, Atalho Matão. Seguinte, galera, você está decolando para fazer o teste de rádio. Como é que você está recebendo agora? Permissão ininteligível, confirme. Ininteligível ainda? Matheus, tem um equipamento rádio reserva? Sua transmissão praticamente ininteligível. Ah, você viu, tem que ver o teste na rádio reserva, cadê aí? É o Gol 1169, só pra dizer que a pressão do colega tá 5%. Ele deve estar sem alcance de transmissão, mas a... nós estamos recebendo aqui 5% da transmissão dele. Não tá me ouvindo lá. Então, 3190, solo 04, direita, solo 1219. 2193, 190. Ele copia o Atalho Matão? Copio, 1/1. A gente não vai fazer teste com alguma outra frequência, só para verificar o último teste aqui. O 1169, você conseguiu copiar a transmissão do Atalho Matão? Copiei ele, pedi, perguntou se podia fazer uma transmissão em 208 ou alguma outra frequência para fazer um teste. Ok, sente. Só um minuto. Gol no 1169, gentileza, uma ponte para o Atalho Matango para fazer cheque de frequência 1208. Comprei ele, Matango. Ele vai passar lá, contra ele tá te ouvindo bem, tá? Vocês é que não estão ouvindo ele. Atalho Matango, controle 1208, 5%. Sente. A intenção é manter esse setor sobre voo? Sente. Sente, está livre retorno ao Atalho Matão. Agora transferência à torre de Salvador. Gol 1169, chame Recife 1-3325, Altena 251. Ok, Recife agora 3-3-2-5-2-5-1, grave, tem uma bomba, 1169. Excelente. Chame a torre em 18, decimal 95. Gol 1166, a sinistificação desse Matão 050. Chegada à área. Eu vou seguir direto para Rimarco, eu vou manter isso. Vou seguir para a Rimarco, que eu estou solicitado. Entendi, então dá presente aí, vai prosseguir, vai manter o setor e depois prossegue para Rimarco, é isso? Vou manter o setor até Rimarco. Ok, manter o setor, o senhor está nessa posição, o senhor então está prosseguindo agora para Rimarco, é isso? Positivo, só, você está em Rimar, estou no setor aqui. Então o setor norte, gente, então está livre para final do Rimar, não? Para lá na final, está no Rimar. Top of the ground, good evening, Engineer 60201 West Whiskey, 804, 2 Galeão. Roger, information will be X-ray. Stand by to copy T-clears. Jack Kilo, aciona identificação, chegada à mancha, unidade descida. Então, informe o som do RMA, o vento 150 graus, na linha Lange. Eu não RMA, eu vou parar, tá levantando. 1166, livre LS de separador de Neopés, última entrar em Salvador 9014, chame estabilizado no localizador. Quilo desça para o 080. Confirme? Ok, ele matou, gente. Nós 15, você vai saber. Ação desse mantém o nível de voo 040, chegada bom. A identificação desse mantém o nível de voo 050, chegada bem. QNH 104. Atlético, ok? É, no... 301. Clear to Galeão, flight level 360, upper Zulu 10 on TS map, then direct Luft 2 after according flight plan route, take off from runway 10, right turn, dial departure until Lida intersection, after Lida fly direct bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. Salvador departure 11935 in a squawk 5115, Shannon 6201. Okay, clear to Galeão 360, we'll take off from runway 10, turning right, dial with a bridge departure. Upper Zulu 10, the next loop, and flight plan route, departure 5515 is this spot code, the nearest 6201. That is correct, 0.1, start up and push. We'll call. Neantuno 60 graus, 5 lines. Livre pouso 10, gol 1166. Tá pronto. Salvador Brasília, 360, Zulu 17, decola pistão 10, curva direita, Argo Alefa, controle 1935, 5116, 181. 51 no meio, é isso? Sim. Prezou Brasília, nível 360, veio para Zulu 17, decola pistão 10, curva direita, Argo Alefa. Controle Opera 1 no 9.35, aciona 5.1.6, gol no 8.69. Correto, Chantão. Toma, Leão. Oceaneer 6201, gate 04, ready for pushback and setup. It's a priority part to taxi 6201. Call 6201. Caminhando 43, espera 2 mil pés, a última entre Salvador 9094, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2614, livre LS. Ele desceu para o 050. Não, chama. Red, direito 219, gol, não, na minha mãe, obrigado. 645, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0.4. Solo Salvador, boa tarde, gol 966, livrou na sexta. Táxi via Alfa, reporte a Juliette. Via Alfa, reportaremos a Juliette, gol 966. Ocean Air 6201, ready for taxi, we have 135 on board. Mantenha o perfil lateral 6143, chame estabilizado. 6201, ready for taxi, 135 on board. The taxi approved by at your right, it's the India Alpha on the corner, contact tower 118, decimal 95, QNH 1014, Ocean 6201, and that's it. Right, yeah, Alpha 1895 tower 1014, Ocean Air 6201. Have a nice day. Roger, clear to line up and take off, the wind is 160 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off, Ocean Air 6201. Bruno 645, reduza para 1709. 1709, agora 645. Já avisou com o campo? Não. 2 de aproximação visual, chame a torre Salvador, é 1.8, decimal 95. 2.95, graças a Deus. É 1.43, fecha de aproximação, vai autorização de pouso. Para 2.000 pés. 2.000 pés, agora 1.45. Juliette Yankee Kilo, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0.4. Para aproximação, tráfego à frente 7 milhas, um Airbus 320 com 130 de ground speed. 143, livre o pouso 160 graus 59. Livre o pouso 143. 621 airborne at 29 call 119 at dispatch retire. 119.35 Ocean Air 6201. Departure, good evening, Ocean Air 6201. Ocean Air 6201, ready to contact the Patrick, land maintain level 360, performing correction at 30,000, find the right loop. Okay, up to 360 after 2000, my, we are clear direct land Ocean Air 645, complete aproximação LF, time 2, Salvador, em 118, decimal 95. Perfeito, 95, gol no 645. É 143, só 231, na direita, 29 solo. 29. Departure 6201 request. Go ahead. And is it possible to coordinate with a stiff fly direct fly direct bridge position? Stand by one. Thank you. Chenard 6201, clear fly direct bridge. Okay, clear direct bridge position, Chenard 620. Thank you. Sim, só os 3, 4, direita, 2, 9, 0.